Antes de começarmos, eu quero que você saiba que quem está com você agora é Luciano Medeiros. Minha voz estará aqui apenas para acompanhar esse momento. Com calma, com respeito, no seu ritmo. Este áudio não foi criado para forçar o sono. Ele não exige concentração e não pede que você tente dormir. Ele apenas cria, com suavidade, as condições certas para que o corpo faça aquilo que já sabe fazer naturalmente. Agora, permita-se encontrar uma posição confortável, onde o corpo possa descansar sem precisar se ajustar, sem precisar acertar. Você não precisa acompanhar cada palavra, não precisa entender tudo e não precisa fazer nada do jeito certo. Se o sono chegar em qualquer momento, você pode simplesmente permitir que ele venha. E se, por algum motivo, você permanecer acordado por um tempo, isso também está perfeitamente bem. Aqui não existe exigência, não existe controle, existe apenas permissão. Agora, apenas perceba a respiração do jeito que ela está. Inspire suavemente pelo nariz, de forma calma, um pouco mais curta. E permita que o ar saia lentamente pela boca, um pouco mais longo, como um suspiro tranquilo. Sem esforço, sem correção. A cada expiração mais longa, o corpo reconhece que está seguro. E quando o corpo se sente seguro, ele começa a desacelerar por conta própria. Não é preciso contar, o corpo encontra o ritmo certo. Inspire, suave, e solte o ar, lento, completo. Continue apenas permitindo esse fluxo natural. Enquanto a respiração segue tranquila, permita-se apenas sentir a presença de um jardim calmo. Não é preciso ver com clareza. Talvez seja apenas uma impressão, uma sensação de estar ali. Um lugar silencioso, acolhedor, onde nada é exigido de você. Pode haver um caminho suave, árvores espaçadas, um ar limpo e fresco, tocando levemente o corpo. E enquanto você caminha lentamente por esse jardim, cada passo permite que o corpo solte um pouco mais do peso do dia. Os ombros descem naturalmente, o rosto suaviza, a mandíbula descansa sem que você precise pedir. Nada precisa ser vigiado. Nada precisa ser controlado. Este é um espaço seguro para descansar. Agora, talvez, a mente ainda tente pensar, organizar, rever o dia. E isso não precisa ser mudado. Você não precisa silenciar a mente, nem convencer os pensamentos a irem embora. Apenas permitir que eles fiquem em segundo plano. Como um som distante, baixo, sem importância agora. Você não precisa dormir, apenas descansar já é o suficiente. E quando o descanso acontece, sem esforço, o sono já se aproxima por si só. Não há nada que precise ser resolvido agora. Nada que exija atenção neste momento. Tudo o que importa pode tranquilamente esperar até amanhã. À noite, é comum que a gente acelere, tentando proteger, antecipar, controlar o que ainda não aconteceu. E você não precisa lutar contra isso. Não precisa corrigir. Não precisa convencer a mente de nada. Esses movimentos mentais são apenas tentativas de manter tudo sob controle. E agora, elas já não são necessárias. Enquanto você permanece nesse jardim, imagine a ansiedade como algo que ficou mais atrás no caminho. Ela não precisa ser empurrada, não precisa ser afastada à força. Você apenas segue o caminho e ela fica para trás. Talvez como um som distante que vai ficando cada vez mais baixo. Ou como uma imagem que perde nitidez à medida que a distância aumenta. A cada expiração mais longa, essa ansiedade se afasta um pouco mais. Não porque você a remove, mas porque o corpo entende que agora está seguro. E quando o corpo se sente seguro, a mente pode soltar. Talvez você comece a perceber um ponto do corpo especialmente confortável agora. Pode ser um calor suave, uma sensação de peso agradável, ou apenas um relaxamento mais profundo em alguma parte específica. Não é preciso procurar. O corpo mostra. Sempre que você notar essa sensação, o descanso se aprofunda naturalmente. Essa sensação se torna um sinal interno de segurança. Uma referência silenciosa que o corpo reconhece. E a partir de agora, toda vez que essa sensação surgir, mesmo em outras noites, o corpo lembrará como é seguro desacelerar. A ansiedade já não precisa conduzir. O corpo assume o comando. E quando o corpo conduz, o descanso acontece. Sem esforço, sem vigilância, no tempo certo. Agora, nesse jardim, existe naturalmente um ponto de descanso. Talvez seja um banco tranquilo, talvez apenas o chão macio, ou qualquer lugar onde o corpo reconhece que é seguro repousar. Você não precisa escolher. O corpo sabe exatamente onde parar. Ao se acomodar ali, é como permitir uma descida suave, lenta e confortável. Não há degraus a contar, não há etapas a acompanhar, apenas a sensação de ir ficando mais fundo. Um pouco de cada vez, do jeito certo para você. Como degraus amplos, seguros, que sustentam o corpo sem exigir atenção. E a cada degrau, algo dentro de você se solta um pouco mais. Os músculos cedem, o peso se distribui, a respiração encontra seu próprio ritmo, lenta, automática e natural. O corpo assume o comando sem pedir permissão à mente. E quando o corpo conduz, não há nada a decidir. Mesmo que algum som ainda seja percebido, ele não exige resposta. Mesmo que algum pensamento ainda tente surgir, ele não precisa ser seguido. Não há nada a compreender, nada a organizar, nada a resolver agora. Apenas permitir que esse descanso se aprofunde no tempo certo, no nível certo. E quanto menos você tenta acompanhar esse processo, mais profundo ele se torna. Agora é só permitir essa descida natural. E agora não há mais nada a conduzir. Tudo o que precisava ser feito já aconteceu. As palavras podem começar a se afastar suavemente, como se não fossem mais necessárias. E no lugar delas, o silêncio pode se aproximar. Calmo, seguro, acolhedor. Você não precisa acompanhar esse silêncio. Não precisa entrar nele. Ele apenas chega no ritmo certo, do jeito certo para você. E você pode apenas permitir que o sono venha. Sem pressa, sem expectativa. O sono não precisa ser chamado. Ele se aproxima quando encontra espaço. E agora, há espaço suficiente. Sem esforço, sem controle, sem necessidade de vigiar. O corpo já sabe o caminho. A mente já pode descansar. E enquanto o silêncio se expande, o corpo se aprofunda e a respiração segue sozinha. Não há mais nada a fazer, nada a perceber, nada a responder. Apenas permitir que o descanso continue do jeito mais confortável possível. Agora, apenas descansar e dormir.